No ar, mini especial. O seu artista preferido em destaque na nossa programação. Os Paralamas do Sucesso, também conhecida somente por Paralamas, é uma banda de ska e rock, formada no Rio de Janeiro no final dos anos 70. Seus integrantes, desde 1982, são Herbert Viana, guitarra e vocal, Bi Ribeiro, baixo, e João Barone, bateria. No início, a banda misturava rock com reggae. Posteriormente, passaram a agregar instrumentos de sopro e ritmos latinos. Apesar dos Paralamas serem considerados parte da turma de Brasília por terem vivido e criado amizade com bandas locais, é uma banda formada no Rio. Herbert e Bi se conhecem desde criança em Brasília por serem vizinhos. O pai de Herbert era militar e o de Bi, diplomata. Em 1977, Herbert foi para o Rio fazer colégio militar e reencontrou Bi, que foi fazer o terceiro ano. Os dois resolveram formar uma banda. Dois anos depois, se juntaria o baterista Vital. O grupo se separou em 1979 para fazerem o vestibular e em 1981 se reuniram. O nome Paralamas do Sucesso foi invenção de Bi e adotado porque todos acharam engraçado. Em 1982, Vital foi a uma apresentação na Universidade Rural do Rio e foi substituído por João Barone, que assumiu de vez o lugar da banda. Escreveram tendo como protagonista seu ex-baterista, Vital e sua moto, e mandaram uma fita com essa e mais três músicas para a Rádio Fluminense. Vital foi muito tocada durante o verão de 83, e os Paralamas tiveram a primeira grande apresentação ao abrir para Lulu Santos no Circo Voador. Também assinaria um contrato com a EMI, gravando o álbum Cinema Mudo. Mini especial, três músicas do seu artista preferido. Confira agora três músicas com a banda Os Paralamas do Sucesso. Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, uma forma inteira. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia,

João de Freitas Branco, Paulo Ferreira de Castro, gente que dedicou muito do seu tempo à divulgação da música portuguesa no seu sentido mais geral. De qualquer das formas, um ensaio, uma espécie de monografia especializada sobre uma grande figura da música portuguesa, ainda não tinha sido editada com esta substancialidade, dizemos nós. Sofia de Sousa Vieira, ela nasceu em Braga, em 1975, estudou Ciências Musicais na Universidade Nova de Lisboa, continuando os seus estudos depois na Universidade de Salamanca, onde faz o seu mestrado e mais tarde o doutoramento, de que resultou este ensaio. Com o seu trabalho, um outro trabalho anterior, Francine Benoit, contribuição ao estudo de La Historiografia Musical Portuguesa del Siglo XX, também obteve um prémio da Academia de Graduação da mesma Universidade de Salamanca. É professora na área da Educação Musical, trabalhou na Escola Profissional de Viana do Castelo e na Universidade Católica Portuguesa. O que é que temos aqui? Francine Benoit, uma mulher, uma jovem rapariga que chega a Portugal com 12 anos de idade e passa a viver na região de Setúbal, na região de Lisboa, e a partir daí faz todo o seu percurso, a partir de 1906, em Portugal. Estudou em França com um maestro e teórico da música dita serial, Vincent Dandy, optando por este teórico e divulgador da música, quando a sua vontade inicial era trabalhar com César Franck em Paris. Regressa a Portugal e é a partir daqui que esta mulher, ligada à voz do operário, ao movimento das mulheres, à Universidade Popular Independente, à universidade que estava fora do regime, foi uma opositora do regime, tentou realmente também ser professora no Conservatório Nacional, mas foi-lhe negada essa sua vontade. Pura e simplesmente o seu concurso foi anulado, rejeitado, tal como o Fernão Lopes Graça, e ela diz, num dos documentos aqui também reproduzidos, que compreendia realmente a rejeição em relação ao grande maestro, mas é ela que não tinha uma atividade visível, mas isso é uma espécie de defesa. É uma mulher que atravessa todo o século XX, até ao 25 de Abril, acabou por falecer em Lisboa, depois em 1990, a 27 de janeiro. É um retrato excelente e muito mais do que isso, para além da questão do levantamento diacrónico do que foi a música em Portugal, em Lisboa nomeadamente, mas depois também há um grosso aqui neste estudo dedicado ao Porto, com o Cláudio Carneiro, com o Luís Costa, personagens muito importantes da música. Ela foi professora, por exemplo, de Maria João Seixas, conviveu com Olga Prats, Sérgio Azevedo é um homem que também fala muito de Francine Benoit, mas mais do que isto tudo, temos aqui um acervo e coligidos grande parte do seu trabalho, canções que estavam, fazem parte do espólio privado da sua herdeira legal, a pessoa que ficou depositária de todo o seu património de trabalho cultural e intelectual. Tudo isto aqui é reproduzido na segunda parte deste grande ensaio, que recomendamos vivamente, não só para aqueles que gostam da música, que trabalham na área da música, mas para todos os outros que se interessam, de facto, pelo lado mais objetivo que a autora aqui reproduz desta grande mulher do século XX português, uma mulher de corpo e de pensamento inteiros. Esta mulher é Francine Benoit, figura central deste ensaio, da autoria de Sofia de Sousa Vieira. Chama-se Noturno e Fantasia, Vida e Obra Musical de Francine Benoit, uma obra escrita em língua castelhana, editada pela Tropelias e Companhia. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1. Às 9 da manhã, de segunda a sexta, pela mão da Target Radios, trazemos-lhe 60 minutos de música popular brasileira. MPB. Target Brasil. De segunda a sexta, às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum com Nuno Miguel no Canal 1. Está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No Canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Rabanada com Caviar. Lucrécia é mulher que gosta de muita coisa e trabalhar não está nas suas preferências. E como o dinheiro não cai do céu, o jeito é ficar pedindo pro tio, o Onésimo. Não, Lucrécia. Mas, tio... Não. Mas... Não. Neki. Não. Eu preciso. Não. Tio Onésimo, me escute. O dinheiro não é pra mim. Como não? Você me chamou até a sua casa, não me ofereceu nem um copo d'água e disse: tio Onésimo, eu preciso de um dinheiro para... E o senhor logo me interrompeu. Que nem adianta, que dinheiro meu você não vai ter. Até você me dizer o que andou fazendo com aquele outro que eu te dei. Qual? Com os 50 mil, Lucrécia. Ah, titio, o senhor sabe. Não sei não. Você disse que era um caso de vida ou morte. Quando eu vi, saiu pelo Caribe às minhas custas. Mas era um caso de vida ou morte. Eu estava morrendo de tédio e precisava espairecer. Mas olha, titio, esse dinheiro é para outra coisa. Ah, claro, para outro cruzeiro. Dê uma olhada neste apartamento. Olhe atentamente o estado deste imóvel. Eu não vejo nada de errado. Não vê? Não vê que as paredes estão gritando por uma pintura nova? Não vê que o banheiro precisa de uma jacuzzi? E o meu quarto? Aquilo não é um quarto, titio. Aquilo lá parece o lugar onde a Rosalie dorme. Chamou, dona Lucrécia? Chamei a meia hora, sua tartaruga congelada. Cadê a água do titio que até agora você não trouxe? Mas a senhora nem me pediu pra mim. Agora eu preciso pedir pra você saber o que eu quero? Eu acho que é assim que a banda toca, né? Insolente! Traga uma água pro meu tio, que ele tá quase desidratado. Ah, agora que a senhora pediu, eu trago. Você vê, titio, pelo que eu tenho que passar? Pela insolência da criadagem? E o senhor me neda 500 mil reais para uma reforminha? 500 mil? Com esse dinheiro você compra outro apartamento, Lucrécia. Olha, titio... No tempo em que minha doce e falecida tia Arminda era viva, o senhor não me negava nada. Agora, fica regulando até um bom dia. Isso porque a sua tia era uma hippie fora de época e conseguia me convencer a dar tudo o que você pedia. Porque se dependesse de mim... Eu viveria num chiqueiro. Não exagera, que a sua vida é muito confortável graças a mim. Porque trabalho que é bom, você até agora nada. Ora, titio, eu procuro trabalho, sim. Ele que não quer me achar. E eu preciso ir. O senhor não está esquecendo de nada? Do quê? O cheque. Eu não vou te dar dinheiro nenhum. Isso é pra você aprender a valorizar a fortuna que eu já te dou. Mas, tio... Passa bem, Lucrécia. Que velho muquirana. Eu aqui, amigo, e ele com dinheiro no colchão. Quem fala de má distribuição de renda não conhece o meu drama, viu? Se ao menos a titia estivesse viva, eu já teria a minha jacuzzi. Dona Lucrécia, a alga do seu tio. É água, Rosalie, água. E com essa lerdeza, a água já deve ter virado vapor, meu amor. Agora me deixa pensar que eu preciso arranjar um jeito do meu tio abrir aquela carteira mofada e me dar todo o dinheiro que eu mereço. Coitado dele, né, dona Lucrécia? Vivendo sozinho naquele casarão. Ah, se ele tivesse uma companhia, né? A companhia? É, uma peguete, uma namorada. Namorada. Rosalia! Ai, que foi? O meu tio precisa de uma namorada! De uma mulher pra amaciar aquele bolso e fazer com que ele volte a ser generoso! E quem será essa mulher? Saiba amanhã no próximo capítulo de Rabanada com Caviar. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Segunda à sexta-feira, no Canal 1, pegamos a nossa máquina do tempo e viajamos além décadas. Não perca de segunda à sexta, às 3 da manhã, um momento para recordar, claro, com companhia, a companhia do Canal 1. Máquina do Tempo, de segunda à sexta, às 3 da manhã e durante uma hora, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Eles são feitos e nós também. No Canal 1 recordamos pedaços da nossa história jamais esquecidos, num programa onde nada foi deixado ao acaso. Venha connosco e vai ver que não se vai arrepender. Aos sábados e domingos, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, estamos feitos, aqui no Canal 1. Everything but the kitchen sink. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen sink. Com Sean Klein no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha a Palavra de Fé, hoje nós queremos meditar sobre um tema importante nas nossas vidas, o tema de oração. O que é uma oração? Oração é falar com Deus. Oração é nós nos colocamos num diálogo com Deus. É claro, com ser humano é mais fácil estabelecer um diálogo, porque você fala e outro te escute. E também outro fala e você o escute. Em relação a Deus, nós temos que ter a mesma pedagogia. É preciso que nós entendemos que quando nós falamos com Deus através da oração, existe um diálogo, não é um monólogo, mas um diálogo. O que quer dizer isso? Que Deus me fala também. Assim como eu falo para Deus, a Deus, também Ele me fala. Por isso, na oração, nós precisamos ter o tempo de escuta. Não só de nós falarmos para Deus, não só nos apresentemos a Deus, mas, acima de tudo, nós tenhamos um tempo para escutar o que, que Deus tem para nos dizer. Porque aí, então, a nossa oração se torna verdadeira, um diálogo com Deus, que nos compreende, que nos ouça, que nos ouve, mas, no mesmo tempo, que tem algo a dizer para nós. Imagina se você faz um encontro com seu amigo ou com sua amiga, e você, depois de ter falado tudo para ele sobre a sua situação, obviamente você espere que ele te dissesse alguma coisa que acalma o seu coração, que ele te dissesse alguma coisa que te eleva o ânimo, que ele te dissesse alguma coisa que te ajuda a mudar aquela situação ou compreender aquela situação e se tornar diferente. Em relação a Deus também, querido irmão, querida irmã, também a mesma coisa acontece. Quer dizer, quando nós falamos com Deus, nós precisamos aprender a conversar com Ele. Por isso que no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina a rezar. E ali Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Olha como essa oração é tão linda. Primeiro, reconhecimento de quem Deus é como um Pai, onde nós temos a confiança. O Pai que está no céu, onde nós procuramos santificar o Teu nome e também pedindo que o Seu reino venha sobre nós. O que é o reino de Deus? A não ser a vontade de Deus. Por isso que seja feita a Tua vontade. E depois, então, nós entramos no diálogo de lhe pedir. Dai-nos o pão de cada dia. Nos ajuda e perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos livrais do mal. Mas é preciso que, mesmo depois dessa oração, que nós nos silenciemos ao nosso coração para dizer, Jesus, agora eu quero te escutar. E realmente o Senhor é um Deus que nos fala, é um Deus vivo. Ele não é um Deus mudo. Ele nos fala, Ele calma o nosso coração. Ele diz, meu filho, não tenhas medo, coragem, estou contigo. Não temas. Por isso que nós aprendemos a nos tornarmos verdadeiramente filhos e filhas de Deus através da oração, onde nós nos comuniquemos com o nosso Pai, onde nós nos falamos com o nosso Pai, onde o nosso Pai também nos fala, onde o nosso Pai também nos diz, vá à frente, estou contigo. Senão, muitas vezes a nossa oração fira só um lado, onde nós falamos, falamos, e nós não ouvimos nada do Senhor e saímos muitas vezes vazios. Portanto, que nós aprendemos também a desenvolver esse espírito da oração, porque isso nos ajuda a crescermos como filhos de Deus. Que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Amauri de Avis.